Alô? Oi, tudo bem? Melhor agora, né? Só nós dois aqui. Então, ligou porque tá afim, né? É, eu sei que você tá afim. Então, hoje você vai deixar, não vai? Deixa, vai. Eu sei que você tá afim de deixar. Deixa. Deixa um recadinho depois do bip, que você não vai se arrepender. Eu vou satisfazer o seu desejo de uma resposta, tá? Então, deixa, vai.